Capítulo 8. Ah, quem me dera que foras como meu irmão, que mamou aos seios de minha mãe, quando te encontrasse lá fora, beijar-te-ia e não me desprezariam, levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias, eu te daria beber do vinho aromático, e do mosto das minhas romãs, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei. Ali esteve a tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, com veementes labaredas. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Que faremos com esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Eu sou um muro, e os meus seios são como as suas torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que acha paz. Teve Salomão uma vinha em Baal-Anson. Entregou-a a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. A minha vinha, que me pertence, está diante de mim. As 1000 peças de prata são para ti, ó Salomão, e 200 para os que guardam o seu fruto. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faz-me, pois, também ouvi-la. Vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes dos aromas.